888, após a aeronave da TAM iniciar o táxi, está autorizado a ingressar no pátio, o gate é o 4. Na escuta do solo. Prossiga. Pode voar a Blitz depois de Israel? Aguarde coordenação, tá 3487. Tá. 359 na escuta. TRIP-5221. Mantendo ponto de espera. Mantendo o TRIP-5221. Canal M250, solo 53, direita 121.9, solo de grato. Direita 1219, grato. O que é Serra Lima? Curva à esquerda agora para o cruzamento do campo na MOM, aguardando transferência de comunicações. Ciente, iniciando a curva. 3, de passagem a aeronave da Gol, vai prosseguir agora para o gate 4. Após está autorizado o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 1-0-18-6, passaria 2-2-2-3. 2-2-3, sim. Vai da passagem para o pátio Índia, passaria da 1-0-18-6. Paulo Salvador, Oxanea 6250, livrou. Oxanea 6250, táxi pela Alfa. E reporte antes da Juliette. Ciente, Alfa, reporte antes da Juliette, 6250. 325. Ok, 3325, e a primeira qual é? 125, 1 na TERN, 13325. Obrigado, bom dia. Boa tarde, bom dia, Gol 983, ciente das condições, Guarulhos. Bom dia, Gol 983, só um instante a cópia, tá, Guarulhos, 360 nível. 360, aguardando, 983 na escuta. Acendendo uma centena na mão. Bom dia, Delta 3259, tá pronto, batalhão 0, número 2. Ok, sim, como mantém a ponto de espera, número 2359, a gente está com a restrição aí do setor sul, decolagem, e por isso que a gente está com um atraso um pouco nos tráfegos. Tudo bem, está sendo 3359. Claro, mantém a posição antes da Juliette, nós sabemos aqui o seu gate será o 02, aguarde para ingresso no pátio. Sim, a gente aguardando a posição para o 02, 6250. Guarda agora o 55, controle 1-0.8. 308, 3304. Salvador, é o gol no 073, no gate 1 para o posto de entrada. Gente, gol no 073, aguarde só um instante, temos um Airbus, tá, o Xenec vai ingressar no pátio agora para prosseguir para o gate 2. Então logo será autorizado seu pushback. Ok, nosso escuta para autorização. 983, cópia. 983, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive, Poço de Caldas. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge, para interceptar a Pesulu no 6. Controle 1-2-0-8, acione 5460, gol no 9-3. Autorizado para Guarulhos, o nível 360, decolando da 10, com curva direita, perfil da El, Leda, após Leda, posição Bridge, a intercepta a Pesulu no 6. Belo Horizonte direto, Tibe direto, Poços 20.8, controle 5460, controle gol 983. Correto. acionamento, chame pronto para o pushback e acionamento. 1983. Chamará. 1983. Oxenia 6250, autorizado ingresso na Juliette, gate 2. Fique atento ao Embraer 145 da Passaredo. Ciente, autorizado ingresso para a Juliette, posição 2, atento à aeronave da Passaredo, 6250. Trip 5414, reduz a velocidade de aproximação, semitorre 1-1-8, decimal 6. Torre 18-6, reduzindo, trip 5414. Três 304, poder voar direto, ele leva. Autorizado para 3304. Salvador é o trip 5414. 5414, reporte externo, baixo travado. O treino externo em baixo travado. Informa que agora 10 milhas da cabeceira. Estimado, é 8 milhas da cabeceira, confere? Positivo. Zono, 110 com 12, livre decolagem. Livre decolagem, 5221. Um, decolado agora, 59, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. E 5221, decolado na perfil Arbor. 35221, contato radar, se for nível de voo, no 60, saída Arbor. No 60, saída Arbor, tá livre da restrição de uma centena ou 15 milhas? Mantenho, 35221. Tem restrição? Mantenha. Vai manter a restrição, 5221. Papá Romeo, Papá Fox, November, descend to 2000 feet, Peninsula 01-21, clear the last final report established. 2000 feet, report established, Papá Fox, November. Controle o Tranquilo, Serra Lima está em condições visuais, solicita a modificação para voo visual, iniciar a descida, vamos manter o 045 até o destino, estimando os 1320, pouso. Tranquilo, Serra Lima. Qual foi o estimado para pouso? 1320. Gente, planejamento cancelado 1301, no Deus se mantenha 4500 para a esquina H1021. Gente, livrando uma centena para 4000. Três, oito, cinco, nove, ali mantém. Mateus, na 3, 259. Então, 3304, Sami Recife, 1288, ATR 1260. 2260, obrigado. Comprei. Sou autorizado direto à árvore da presente. Direto à árvore da presente, 5221. Quatro no quatro, solo 03, direito 121.9 solo, bem-vindo. 219. Solo Salvador, trupe 5414, livrou na 64. 5414, táxi via Alfa, reporta na Taxi Kilo. Táxi via Alfa, reporta naquilo, trupe 5414, passa naquilo. Triple 5414, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Reportante da Juliette, 5414. Ok, reportante da Juliette, triple 5414. Vento 1120 graus com 89, autorizado a colagem, 359. Autorizada, 2229. 22 chega Passaredo, mantém o ponto de espera inicialmente. 2226. Mais a Juliette, 5414. Ingressa Juliette, remota, área remota do Pátio 1, 3544, no 4, atenta ao sinalizador. Gente, ingressa na Juliette, prossegue a área remota do Pátio 1, atenta ao parqueador 3544, no 4. Uno 073, tá livre inicial pushback, caiu, chame pro táxi, Uno 073. Chamada para o táxi, Uno 073. Controle Salvador, bom dia, é o TAN 3859. TAN 3859, bom dia, contato radar, suba nível de voo 320, sai da árvore, Elefa, da presente do Elefa. Então, Sabel, 320 na saída, Arbor, só confirmando direto Elefa. Afirmo, direto Elefa, da presente, TAN 3859. Da presente Elefa. Papapá, Mike, Eco Delta, mantenha as condições visuais, que negar o meu 021, no, repartindo através de Pituaçu. Papa Fox November, establish localizer course roadway 10. Papa Fox November, complete final contact tower, frequency 118.6. 118.6, solo. Salvador Tower, good morning, Papa Romeo, Papa Fox November, 2 miles to hour mark. Latino Plus, and we plot for the automatic. We see you in here, 9 rockets. Silvio Serra Lima, Sami Recife, 12685, alterno 2545. Salvador, eu vou no 073, para o táxi, 164 a bordo, 2 horas e 54, alterna com. 1073, vai aguardar para iniciar o táxi. A aeronave vai alinhar cabeceira 10, após será autorizado o táxi até o ponto de espera. Mantenha a posição. Ok, mantendo a posição no 073. Dos três, após o tráfego na final, o Legacy ali mantém. 2-2-3, posso trabalhar na linha. No 397, prossiga. Escute a informação Oscar, 1 minuto cópia. No 397, autorizado Salvador Congonhas, via Presolu, nomeia após Belo Horizonte, após ECT3, restante conforme nota do plano. Nível autorizado 360, realiza o perfil da saída da EL, Leda, após Leda, posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Realiza o perfil da saída, correção, decola da pista 10, primeira curva à direita, aciona o código 5473 e controle 1208. Alinhamento correto, chame pronto, confirmando apenas o portão. Mano, so, taxi and call ground control 1-2-1-9, welcome. Decimal 62, quer negar 1-0-2-1. 021, via Índia e Alfa, 2612.0, agora 073. Salvador Ground. Bom dia, Papa Romeo, Papa Fox, November, Livre. Papa Romeo, Papa Fox, November, autorizado táxi via Alfa, reporta antes da táxi da Taxi Equipe. Papa Romeo, Papa Fox, November, confirm your apron. You're going to apron number 3 or military apron. Roger, you're going to taxi via Alpha Kilo and then apron number 3. Watch out for Air Marshaller. You're going to taxi to your next left on Taxi Kilo. On apron number 3, attention to Air Marshaller. Passarei decolado 013, controle 120.8. Vai chamar no 208-2223, bom dia. 3221, Sam Recife 1288, Paterno 1260. Controle Salvador, bom dia. Passarei do 2223. Salvador, bom dia, passarela 2223. Passarela 2223, contato radar, bom nível de voo 260, sai da Arbor. 260 na Arbor, 2226. Aí ele então decolagem, Bono, 073. Alô, Salvador, Gono 983, no portão 3, pushback acionamento. 1983, vai manter a posição devido a controle de fluxo. Estamos com um pequeno contingenciamento no setor sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Mantenha a posição, será autorizado posteriormente. Estimativa 5 minutos. Gente, 5 minutos, 9:03 aguardando. Estou fora do Tapão, Eco Delta. Voo no 073, decola ao Zuno 6, chame controle no 208, bom voo. Voo no 208, obrigado, voo no 073. Eco Delta autorizado prosseguir, paralela com a piscina 7, depois girar a base, prosseguir para o final da 7, para o final da 7, Mike Eco Delta, não tem tráfego a reportar. Está presente Leda, agora 073, nível 340. Azul 4207, bom dia, autorizado chegada bom, se desce para o nível 050. Conf 050, 4207 Azul. Avistado, Mike Eco Delta, pouso autorizado, cabeceira 97, menção a centena 10 notas. Claro, para o passarinho do Padre Juá com pista. Autorizado. Obrigado. Embraer, acusa táxi no 983. Trip 5221 no controle. Chame Recife 1288 ao término 1260.